pela parada, representa com consciência o evangelho do nosso Senhor. E a Black Music brasileira, moro? Meu irmão Rogério, esse é nosso ministério. Pode acreditar, TS, Templo Soul. Ainda é madrugada, nenhum raio ilumina o céu. Ao despertar do relógio se fecha o portal do céu. Mais uma vez a oportunidade se perdeu de poder conhecer, reconhecer o rosto de Deus. O corpo não obedece, os olhos despertam o sono. O peso do cansaço, a vida em cima dos ombros. A caminho, a vida escorre pelo chão. O sangue de um pai, de um filho, vixe, do seu irmão. Talvez não tenha tido força de chamar o Jesus. Jesus, o suor ainda fresco, escorre o seu rosto. Isso já não surpreende, talvez fique um pouco abalado. Será o fim, o retrocesso, está tudo acabado. Será que é justo assim, ser encontrado exposto ao sol, cheirando sangue, coagulado? Como chegará a notícia dentro do seu barraco? O pai reconhece, abaixa a cabeça, se afasta calado. Oferece uma oração, que venha seu perdão. Assim a vida se rasteja, dentro dessa escuridão. Dois coletivos, que o destino se sujeita. Todos seus sonhos guardados numa caixa de madeira. Ora, talvez seja a melhor maneira de se afastar de todo o mal. Fugir dessa vida parece impossível. O som do choro da alma é inesquecível. Sei que o amor e o perdão são Deus, por isso eu mando uma carta pra Deus. Eu não quero mais sofrer, não quero mais nada. Ajuda, me arrepender. Sei que amor é Deus, por isso eu mando uma carta pra Deus. Volta ao jardim, com certeza que deve chorar. Contar na ponta dos dedos os anos de sofrimento e pá, pá. Sente muito medo, está tudo escuro. Obscuro ele vê todo o seu futuro. Exala um cheiro de carne e um pensamento impuro. Jesus impede todo o mal, a espada é o escudo. Sente perto o seu fim, quando o sol atinge o seu rosto. Agradece mais um dia, por ainda acordar vivo. Mas não se sente tanto quanto assim, tanto positivo. A situação te obriga a dar mais um ponto negativo. É uma bomba, assim atiro, ativo dispositivo. Viaja no mundo da lua, sanga a carne crua. Pela sua descendência de pele escura, um soldado na guerra, sozinho e isolado, que em qualquer momento pode ser executado por aquele que a sujeira do demônio atira, empurra e torce pra que a si mesmo se destrua. Não sabe, só imagina qual a cor de Deus, mas acredita que tenha o mesmo tom que o seu. A pele não tem sapiência, mas mostra sua consciência de onde vem sua semelhança, a sua descendência. Então pra que me esconder atrás de um gatilho e ser relembrado um finado? Nada mais que isso. Uma carta pra Deus. A fé que te guia te deixa conformado. Às vezes por um momento se faz violento. O efeito do sofrimento de um pulso sangrento. Não quer que pelo demônio seja julgado e pela força divina seja condenado. Procura uma forma mais rápida de ser correspondido, por ter um coração assim convertido. Quer entregar os seus sonhos àquele que te deu a vida eterna. Uma carta pra Deus é a melhor espera. É uma carta que mudou toda a história. Ao Senhor que transformou uma trajetória. O sistema do demônio faz de você um ladrão, um lixo social. É presa fácil pra que os olhos da sociedade te vejam como uma maldição. Uma escória ladrão, o mal que isso. só leva sua vida. Caiu por terra, meu irmão, caiu por terra, meu irmão. Com o coração convertido na guerra contra o inimigo, dizendo não ao pecado, o seu pedido a Deus agora foi atendido, lido, correspondido, concedido. Agora uma vida de vitórias, o preço foi pago na cruz. Vida nova em Cristo Jesus, vivendo nas escrituras, ressurreto da sepultura. Peça pra Ele que te tire das trevas e te mostre a luz, para que possa conhecer o rosto de Jesus. A profecia está sendo cumprida, Deus acaba de salvar sua vida. Eu insisto, persisto, não saia, não saia da graça de Deus. Não seja mais um fariseu, ateu, meu, não joga mais pedra na cruz. Não seja um traidor, o Judas morou. Não ignore os mandamentos de Deus. Não seja mais um Barrabás, não apunhale por trás. Não faça isso jamais. Tome cuidado com a existência dos sete pecados capitais: a ira, a luxúria, a preguiça, a ambição, luto, nariz, inveja, a traição. Que leva o menor que vive na favela, sem perspectiva de vida, a destruição. Iludido com a vida do crime, procurando a salvação. A solução está no fundo do túnel, que achava que não teria mais volta. Mas a revolta sufoca, pede uma vida nova. Melhor que obrigue o pivete a escrever esta carta, pedindo ao príncipe da paz, não querendo sofrer mais. Me deu um altar ao lado do seu trono, não suportava mais viver assim no abandono. Não escolha as trevas, escolha a luz.